Belezinha, então, pra entrar no clima aí. Carretinha quebra tudo. Presente aí no terceiro festival de praia de São José do Povo. DJ Gilberto é o bicho em alto e bom som. Segue lá no Insta, @Gilberto é o bicho. Bicho com chefe.